3895, decolou 57, chame o controle Salvador. Salvador tá 3895, obrigado. Salvador tá 3895, transferência no perfil da Dael. 3895, contato radar na decolagem, submantenha 340. Após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, grato, tanto 3895. Para o táxi, tá 3191, tá com 109, Guarulhos, 3h30. 109, 3h30, Guarulhos, táxi à esquerda, contornando o terminal, última direita pela Índia, ponto espera no 0, torre 186, altímetro 1015, boa viagem, tá 3191. Pela esquerda, via pátio, última direita na Índia, ponto espera 186, tá 3191. Quilo Índia, informe visual com campo. Já tem contato visual com campo, Bravo Quilo Índia. Bravo Quilo Índia, para ingressar no circuito de tráfego, chama agora a Torre 1 no 862. Torre 1 no 862, Bravo Quilo Índia. Controle Salvador, Rodrigo 1777, decolou. 1777, contato radar na decolagem, submantendo 320. Após 2000, direto da EL. 320, após 2000, da EL, no 777. November Eco, chame Recife 2685, alternando 2545. Quente, 2085, 2545, obrigado, bom dia. 02. Para regresso, Salvador, está 9 milhas passadas. Desça para 500 pés, com rumo da rotatória, Guardião 012, informe visual com campo. Descendo para 500 pés, informe na rotatória, o Guardião 012. Web 6740, Livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. Livre LS, dá 1-0, reportará estabilizado, objeto 6740. Web 5728, desça para 3000 pés, altímetro no 0, no 5. E 15 para 3000 pés, Web 5728. Gol 1270, autorizado, decolar 150 graus, 109. Vinte e nove, zero, gol 1270. Salvador, bom dia, tá 3191. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto. Decorre o Bravo Quilíndia, final de 4 milhas para o nosso 7, baixada e travada. Bravo Quilíndia, agiliza e chame na curta final, pistão no 7. Agilizando para o nosso 7, Bravo Quilíndia vai chamar a curta final. Golden 270, decolou 03, chame o controle. Controle, Vandinha. Meia dúzia, Wesley 6740. Chama em 1-1-8-6-2, objeto 6740. 3895 cruzou 150. Chame em Recife agora em 12545, alternando 3325. 2545, 3325, tá 3895, obrigado. E 6740, aguarde autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, objeto 6740. Bravo Quilíndia, faça um 360 pela sua esquerda. Reporte interceptando o final da 17 para evitar pouso simultâneo. Bravo 08. Web 675728, livre LS, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000, chamarei no LS, Web. Romeu para Patango, prossiga em condições visuais, 1500 pés, altímetro 1015 via corredores, informe em Paripe, Romeu para Patango. 06, Salvador, Natal, autorizado então nível de voo 190, roda direta, decola pistão no 0, vai curvar à esquerda após 2000 pés ou a terceira milha, cumpre perfil subida Pucajama, após Jama, direto Natal. Controle 1-9.35. Torre 118 decimal 6, transponder 5556. Tô norte, aguarde para aproximação, pro hangar. Vai ficar no Austrália, embaixo da torre, aguardando autorização, guardião 02. Bravo Quilíndia, completando 360 pela esquerda, informa um helicóptero à sua direita, 500 pés. Chame na final da 17 com o trem embaixo travado. Bravo Quilíndia, completando 360, chamará na final da 17, baixado e travado. Bravo Quilíndia. Alternada João Pessoa, PV02. 0 único, livre para acionamento, pátio militar, chame táxi, decolagem Joker, 06. Solo é o Trip 5490. Trip 5490, Petrolina 200, já aprovado, ponto cópia. Afirma. Informação em curso, é a Lima, altímetro 1015. De Salvador para Petrolina, aprovado, nível 2. 00, direto Petrolina, decola pistão no 0, curva à esquerda após 2000 pés ou a terceira milha, perfil subida Momo Alba, após Alba direto Petrolina, controle 1-9-35, a torre 18612, transponder 5576. Web 6740 no solo 06, livre à direita, solo 1219. Livre à direita, 1219, 6740. Aproximação e chama a torre Salvador agora em 1-1-8-6-2. 18-6, muito obrigado, até bom. Gol no 777, chame Recife, 1-2-5-1, alternando 3-3-2-5. 2-5-1-3-2-7-5, gol no 777. Secundária, 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, 2-7-1. É o trip 5-4-9-0. Solo Webjet 6740, levando sua escuta. 5576 no código, trip correto, chame para pushback somente. Boarding is complete. Completed request output clearance. Destination Sala Cabo Verde. Objeto 6740, táxi autorizado, Alfa Juliette, pátio no portão 2. Alfa Juliette, pátio no portão 2, objeto 6740. Lima Fox 1-2-2, Golf Vito, Alpha Charlie, I have a disclearance, just a minute please, to copy disclearance. Ready to copy, Starway 1-2-1. Starway 1-2-1, clear to Golf Vito, Alpha Charlie, fly level 3-3-0, via LAO to Zulu 1-0, and then as a flight plan route, after takeoff runway 1-0, maintain head until passing 2,000 feet, or 3 nautical miles. and then turn left to perform Puka, Papa, Uniform Charlie Alpha, departure, Zipa transition. Zulu India, Papa Alpha Romeo transition. Salvador Control Frequency 119.35. Salvador Correction, Salvador Control Frequency 119.35. Salvador Tower 118. Salvador Tower 118.6 and Squawky 5005. We are clear destination Golf Victor Alpha Charlie Flight Table 330 via Upper Zulu 10. That then fly on route. One airborne fundraising until 2000 feet or 8 nautical miles. After left turn, Puka, Zipar transition, and Squawk 5005, Starway 1-1. 5005, the readback is correct, stand 1-1, clear for push and start comeback for taxi, X-Highway 1-1. Clear for pushback, I call you for taxi, Starway 1-1, thank you. Papá, Mike, Juliette, Romeo, Salvador, Salvador, qual o setor que é fato? 1270, cruzou 150, chame Recife agora em 1251, alternando 133-25. 251-3325, gol no 270, bom dia, bom trabalho. 1935, controle, 186, torre, qual o último transponder que acionou? 015, protege, parte da mata, 3MPB, 2. Estacionamento, 286 da presente, chame de táxi de colégio ator, Marcos de Ótimo Mil, informação em curso Lima, altímetro 1015, bom voo. Táxi autorizado, Joker 06, até interseção hotel, onde manterá e reportará o cruzamento. Alô, Salvador, meu cordial bom dia. É o Papá Romeu, Romeu Fox. Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Afirmativo, meu comandante. Fazenda Itacira, no interior da Bahia. Positivo. Gente, confirme só a de áudio, saída. Adel 348, afastado 70, vida. Sim, Índia. Condições visuais, informará na rotatória visual com campo. E afastando essa radial para a fazenda Itacira? É, acompanho, comandante. Ok, então fazenda Itacira, radial ideal 348 Salvador, afastando 70 milhas, decola pista no 7, vai coordenar com a torre para decolagem com proa norte, a depender do tráfego, aproximação para aquela cabeceira. 1935 controle, 186 torre, SN 5467, Papa Romeo, Romeo Fox Lima. 467, decola com a fazenda Itacira, decola da 17, coordenando com a torre, direto do Anor. O 1935 é o controle e 286 é a nossa torre. O Romeu Fox Lima. Alô, o 06 está na hotel para cruzamento. O Joker 06, cruzamento autorizado, mantendo posição. Na Taxi Delta, deixando a Alfa livre para o 37 que levou a pisca, hein? É, só de volta, Ronaldo. O Fox Lima, cotejamento correto, parte da IBTA, o PB de? 03, PB. 03, terceiro? Terceiro. Ativo, acionamento, táxi do Clash 286, informação Lima, 1014, boa viagem. Romeu, Fox Lima. 1014, 286, Fox. Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox. Romeu, Romeu Fox, livre táxi, chame para ingresso, no 7. Papá Romeu, Romeu Fox, Lima, está parcelamento, chamada para o táxi. Juliette, portão 5, 5728. Joker 06, saiu 37, Webjet, na sequência ingressa Kilo, pátio 1, Na sequência direita Índia, o ponto de espera 286, 1014, vou viajar, Joca 06. Claro, Maia. O Vitor Mike Mac Cairo. Visual no meu pé via corredores. Achei a caixa pega, 186 é a torre 1935. O controle padrão transponder 0161, Vitor Mike Quebec. Salvador, que é Papatango Romeu Papatango, na proa da rotatória, visual com o campo. Quem foi que chamou? Papatango Romeu Papatango, na proa da rotatória, visual com o campo. Ciente, chame em final normal com o trem baixo travado, pista no 7, Romeu Papatango. Romeu Papatango chamará na final normal, trem fixo de fábrica, Romeu Papatango. Informação em curso da Lima, 1014 no altímetro. Acionamento táxi decolagem, chame torre 1 no 8, decimal 6, Vitor Mike Quebec, parte 4. Do 4076, livre aproximação, desça para 2000 pés, altímetro 1015 no 05, informe estabilizado no curso do localizador. Então, no 0. 2015, chamará no curso localizador azul 4076. Salvador, boa tarde. T32, o nome é Informação Lima, região 400. Boa tarde, T32, 16, aciona identificação, desse mantém o nível de voo 050, está autorizado a chegar a Mari. 050 na Mari, T32, é. Antoine, a todo táxi vai a Main April, and then India, on road short runway 10, call tower 118, decimal 6, Grenade 1015, have a nice trip. We taxi to holding point 10 via... Esse é o ponto de espera da pista 17. Série 5937, autorizado a decolar, 140 graus, 119, Joca 06. Salvador, bom dia, Mono 754, Palima, 260 para 160, repetido 2509. Mono 754, bom dia, identifique, desse mantém o 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, 1974. 3216, qual é a velocidade? Está mantendo 2809, está 3216. Voe direto e TAP, 3216. Direto e TAP, está 3216. Tango Romeu Papatango, na final de 3 milhas da 17. Gente, autorizado pouso na 17, 140 graus, 119, embaixo travado. Autorizado pouso na 17, trem de pouso é fixo, Torre. Sim, trem fixo. Uma centena precisa manter 250, ok? Tá 3216. Gente, mantenha 250 então até quando mais próximo. Informe quando necessitar de reduções. Ok, vamos manter, tá 3216. Estou para autorização de tráfego. Gente, azul 4033, ele é o 160, já aprovado, ponto 4. Ao lado da 17 vai decolar sem interferir com sua aproximação. Paciente visual com tráfego do helicóptero, Romeu Papatango. 3216, após Leda, direto Ilhéus. 1935 controle, 186 a torre, acione 5570, azul 4033. Autorizado no 60, direto Ilhéus, mantém a proa até 2003 milhas, após curva direita, sai na saída da EL, posição Leda, após direto Ilhéus, controle 11935, torre 118, decimal 6, 5570, transponder. 5570, posto 8, chame pronto, azul. Completamente pronto, solicito. Pushback, acionamento, portão 8. Ok, pronto, autorizado, time táxi 4033. Chamará para o táxi 4033. Salvador, Joaquim 06. 06. Contato radar na decolagem, submantém 190, saída Puca. 5556, acionado, posição normal. Estacionado 5556, vai seguir o perfil da saída Puca. Autorizado nível 190. Joca 06, chame o controle em 119, decimal 35. 1094, azul 4076, 1014 agora o altímetro, está livre aproximação, informe estabilizado. 1014, livre aproximação, chamarei estabilizado, 4076. Controle de Salvador, boa tarde, o Mike Juliette Romeu decolou, está na proa do oceano, se escuta. Prossiga em condições visuais, Mike Juliette Romeu, 500 pés na minha escuta, só informe as intenções de voo. A princípio sobrevoo na região do CIA. O Mike Juliette Romeu vai manter sua escuta permanente. Afirmativo, 500 pés visual na minha escuta permanente. Passare 2230, boa, transfere. Boa tarde, Passare 2230, sem identificação, desse Matheus 050, chegada a MAN, redução para 230 nós. 050, a MAN, reduzindo para 2309. Estabilizou, azul 4076 visual. Azul 4076, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 198 decimal 62. 186, obrigado. Marinha 7089. Estabilizado em LS visual, baixar trabalho. Azul 4076, chame final normal. Chamarei final normal, 4076. Ciente, frequência livre. Visuais, meu pés, corredor forte. Informe 20 milhas, ingressando a CTE em Salvador. Salvador, azul 4033 para o táxi. 70 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 45. 070 no TB, é isso? 070. Ok, correto. 070, Salvador, 3h45, aprovado táxi à esquerda, contornando todo o terminal, a última direita via Índia. 2286, altímetro no 0, no 4 agora, 1014. Boa viagem, azul. Matinho contorno parte próximo da última esquerda na Índia, 1186 com a torre e 1014 já está anotado. Obrigado. É a última direita, ok? É, esquerda pelo pátio, última direita na Índia. Última direita na Índia. Azul 4. 076, autorizado pouso, 140 graus, 129. Livre pouso, azul 4076. Rafael Romeu Fox, Lima. Azul 4076, destino do tráfego, o senhor perguntou, é Ilha do Sal. Ah, não foi o azul quem perguntou não, mas tudo bem, obrigado. X-ray Lima Fox 121, airborne at 22, maintain heading until reach flight level 070, then left turn, Puka. Control 119.35, bye bye. 119.35, and we maintain runway heading until 070, Starway 121. Confirmando a matrícula. Papa Romeu, Bravo Lima Kilo. Bravo Lima Kilo. Mas, asa rotativa ou asa fixa? Asa rotativa, essa matéria aqui, 510 litoral. Salvador Approach Tower 121, good afternoon, climbing on Broadway, Edinha, sectoral 330. Tower 121, break the contact with the partner, climb maintain level 330, maintain heading until level 060. Maintaining heading until 060, sectoral 330, Tower 121. Bravo Lima Kilo, acione código 0126, posição normal. 0126, Bravo Lima. Controle, Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Decolando a sua escuta, meu comandante. Estou mantendo meu pé, descendo a grupo Zulu, fazendo a etapa 70 milhas a passada, radial 342, desde Salvador. Romeu Fox Lima, ciente, mil pés em condições visuais. Na minha escuta, informe liberando o CTR e quando possível, seu estimado de pouso. Positivo, senhor, mais 30 minutos e reportará na 20 milha. Passarei 2231, redução para 210. 210, 2230. Mike Juliette Romeu, qual a sua altitude? Chama o controle de frequência 1935, aciona 5006, frequência da torre é 11860, objeto 6741. A subida é da El e Leda, após Leda direto à posição Bidev, ok? Cumpre o perfil da subida da El, Leda e após direto à posição Bidev. Da El, Leda, Bidev, objeto 6741. Sol Azul 4076, boa tarde, livrou na sua escuta. Boa tarde, Azul 4076, táxi autorizado Alfa, Juliette, pátio 1, portão 03. Alfa, Juliette 1, pátio, posição 03. A beira-mar, a pista forte autorizada, vai direto para a Bata. O hangar da Bata autorizado, proa direto, 150 graus, 099. Papá Romeu, Bravo Lima, Aquilo. Aquilo, vai direto para a Bata, da presença autorizada. Conhece o aeródromo, comandante? Afirmativo. Ok. Comando está autorizado, ILS. Afirma, está autorizado, informe estabilizado, tanto 3216. Passarei 2230, desce para 3.000 pés, o time entre 1.014. 3.014. Boa no 754, desce para 4.000 pés, o time entre 1.014. 4.014, 754. Solo Trip 5490 para puxa acionamento. Remoto 3. Ok, pátio 3, posição 5, livre puxar acionar, reporte táxi Trip 5490. Autorizado, puxa acionamento, vai reportar para táxi. Marinha 708, mais 20 milhas afastadas. Ciente, informe a 10 milhas, 10 milhas de Salvador. Mantendo o número pé. 10 milhas. Grato. Grato. 754, reduza para 1.80. 809, 754. Controle 6935, bom dia.